95, ajuste no 0 no 3, novo. Então, isso é na MA320. Confirma? Autorizado táxi a porta para ingresso de novembro, o ajuste 1013. As 3 horas na meia linha e mantém fixo no zero. Até o transfer controle 199.8, até regresso. Positivo, 198, vai chamar agora, Vitor Tchelatel. Vitor Tchelatel, passando 2.500 pernas na saída do corredor forte, na sua escuta. Vitor Charlie Hotel, boa tarde, mantém as condições visuais, hoje chama 013. Positivo, vai acender até 3.500, ok? Nivelar e chamar para regresso, Vitor Charlie Hotel. Sim. Golfo de leve, está em qual velocidade indicada? Juliette Serra, informe velocidade indicada. Condições de manter até próximo externo. Seu nome é autorizado, decolagem 0.180 graus, 109. Agora decolagem 3.219. Olimpo 07, redução para 2109, desça para 3.000 pés, 2.013. Comandou, desce a Papai Serra, ponto de descida. É com o Papai Serra, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 080. 080, Serra. Trip 5220, desce para 4.000 pés, ajuste no 013, redução para 2109. Ok, Cida, baixando para 4.013, iniciando a redução para 210 nós. Fala que está mantendo agora 245 em redução. Certo. Sinal 320, desce para o nível 050, redução para 2109. Olimpo 07, operação para sequenciamento com V esquerda, proa 020, limite localizador. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, Salvador, boa tarde, eu sou 32196. 32196, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída móvel. Saída móvel, 370. Trip 5220, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, limite localizador. Seus Está aprovado 360, copia ou é a coordenação? 360, aceita. Então, 3283, autorizado Brasília, no nível 360, via Prisulo 17, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na subida árvore, após uma posição Alefa, 30 Septero, via acena 5404, controle 19, decimal 8. Localizador. Esquerda 050, limite ao log 35220. Golf Juliet Terra, vetoração para o curso do localizador, curva esquerda, proa 1970, reporte estabilizado. Esquerda 170, reportará estabilizado, Golf Juliet Terra. Itanem 141, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado no ILS 6141. Pelo 710, Oceano 63, 15. Itanem 315, desce para o nível 060, redução para 2109. 6060-1039-1063. Para regresso, Vitor Tchernotel. Centro, Vitor Tchernotel, reporte rotatória visual com campo. Positivo, vai regressar com curva esquerda, reportar a rotatória, vai descer para 1500, Vitor Tchernotel. Oceano 6315, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 180, limite à magnética 080 de Simbra. Ok, direita 180, limite a 80 de Simbra, Oceano 6315. Olimpo 07, curva à direita, proa 055. Eco Papá Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050. Olimpo 07 para o curso do localizador, direita 070, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. Na 3216, suba restrito nível de voo 330. RC330, podemos lá, Kongbo. Mantenha a saída, TAM 3193, SAM Centro Recife, 1251, alterne 13395. 253395-3193. 35220, autorizado de interceptar nesta proa, redução para 1909. Desça para 3000 pés, ajuste uma 013. Para 3000, nessa proa intercepta o log, reduzindo para 190. 5220. Via 10, Golf do Leste Serra. Golf do Leste Serra, complete sinal de cima e torre, 1895. 1895, Golf do Leste Serra, boa tarde, obrigado. Sinal 315, curva esquerda, proa 070, desça para 4000 pés, ajuste uma 013. Ok, desce 4000 pés, esquerda 1070, Oceano 6305, curva 13. Gol no 964, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 090, redução para 240 nós, número 8 na aproximação. Tu prossegue para qual hangar? Aerostar. Ok, sim. Utilizado. Redução para 1709. P5220, 2000 pés. Autorizado na ILS. Redução para 1709. 5220, ciente. Oceano 6315, redução para 1809. 189, Oceano 6315. Eco Papá de Serra, redução para 2009. 2009, Papá de Serra. Oceano 6320, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010, redução para 2109. Esquerda 090, já está mantendo a velocidade. Mantenha 050, redução para 1909. Estabilizou, Oceano 6140. Sinal 141, complete sinal, torre 1895. Campo 07, complexo final, chame torre, 1895. Xané 6315, nessa torre está autorizado de receptar o X-ray. Xané 6315, redução para 1709, vai seguir um alfa tango 72 a 6200 milhas. Desça para 2000 pés, autorizado sinal IDS, porta estabilizado. Desce 2000 pés, 79, autorizado o X-ray, porta estabilizado. Xané 6315. Afirme. É o número 2, já baixou, 61 na quadrona. Qual é o campo, Vitor Charlie Hotel? Chame torre 1895, Vitor Charlie Hotel. Hotel 2845. Vitor Charlie Hotel, está agora 3 minutos para a rotatória, mantendo 1500. Ok, reporta na vertical da rotatória, Vitor Charlie Hotel. Reporta na cena possível, um toque remitido no 17, amigo. Passa na vertical da rotatória e a gente vê mais próximo. Desce terra, solas 4.6, libera direita, chama solinha 1219. Oceané 6320, redução para 1709, para o curso do localizador, direita 040. Livre pouso, pistão na 0, vento 1, 80 graus, 089. Livre pouso na 0, 6144. Serra, confirma, chamou o sol? Grau, tráfego a 6200 milhas, um alfa 320. Na Quebec, vai filmar a torre 1-8-3-9-5 para cruzar a pista 1735 para seguir, tá? O 2008, redução para 1909. Rodrigo, como é a velocidade? 1909. 1909-2008. Xané 6305, está estabilizado com o X-Ray. 10 a watts de referência. 305. Gol 2008, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador. Autorizado, decolagem, pistão na 7, vamos 200 graus, 09 graus. Na base Sierra, desça para 2000 pés, autorizado sinal IDS, porta estabilizada, ajuste 1-0 no 3. Uhum. 216, Sam Centro Recife, 12685, alterne 12545. Controle, Sam Centro Recife, 12685, alterne 12545. 35220, complexo final, chame torre, 1-8-9-5. Torre 1895, obrigado. Essa rotatória, Vitor Tchernadão. Ok, mantenha a rotatória agora para prosseguir para a aproximação, Vitor Tchernadão. Ok. Torre de Salvador, este é o trip 5220, fui LS. Tempo 07, é que o ZN de pouso pistão na 0, vento 1, 70 graus, 079. Tem que embaixo da base de pouso, folhinho 07. Na Zambera Alfa decolou os 49, mantenha a contra o vento da 1-0 no meu pé, aguardando para prosseguir com o cruzamento do campo. Contra o vento da 1-0, aguardando para cruzamento do campo, índio na Federal. Gol 2008, tem condições de reduzir para 1809. Provável 360 na terceira milha, tem uma aproximação de mais 4 tráfegos da aproximação. E o pode efetuar o 3-0 agora na pré-imposição, só o visual para na final da 10, hein? Ok, autorizado. Com curvas pela direita, ok? Pela direita aqui, vai descer para 1000 pés, ok? O Vitor de Geração. Ok. Passa, gol. Salvador, Xané 6305. A MLS X-Ray está 3 milhas do lado do marcador. De novembro, você realiza um 360 pela direita. Mantenha a cedura contra o vento na 0, aguardando para prosseguir com o cruzamento. 360 pela direita, mantenha o setor sul, o índio no liberal. Channel 6315, continue a aproximação, aguardando instruções para o pouso, número 2. Via 3157. Dado barreiras no nível 200, decolar a pista 10 com curva esquerda na subida Momo, após, conforme a rota do plano de voo, aciona 5141 e o controle 1998. Cinco dois dois zero, já me escuta? Afirma. 5220 na sua escuta, senhorita. Ok, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. Tá em baixo, travado, senhorita. Voo no 964, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite localizador. Chanel 6320, complete final, chame Torre 1895. Torre 1895. Então mantenha o no meu pé em espera visual, com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para final 17. Positivo, assim faremos. Essa aqui é 5 milhas na espera, o carro está com curva pela direita. Salve. Oi, Salvador, da Canal 6320. Grupo Gentileza 3223, pega acionamento na 08. Ação 3805, vai aguardar a aeronave da passareta. Passareta aguarda, agora, após inicia o push no 04. Essa para 2000 pés, autorizado sinal desse, porta estabilizado. Direita 115 na proa, desce para 2000, porta na estabilizada, 2008. Volo 964, redução para 1709. Desça para 3000 pés, adiciona 013. 3000 pés, 179, 1964. Com o Sr. Romeu, prepara da El Leda e aguarda a cópia por gentileza, o gol 1397. Solo, trip 5220, liberou na Del. Trip 5220. Está autorizado Alfa Quilo para o Pat 3, atento sinalizadores. Alfa Quilo, atento balizador, Pat 3, 5220. O Olimpo 07 vai manter posição e aguarda a aeronave da Trip, vai ingressar no Pat 3, após continuar o táxi até a Delta. Papai Serra, complete final, chame Torre 1895. 1895, boa tarde. Controle 1. Delta Alexei, frequência livre. Gráfico, né? Cruzado cruzando 17, se acha que na frequência livre, Orissa. Localizador. Entre 964. Eco Papa Serra, 3 milhas de Dodemark. Papa Serra, continue a aproximação e forma no externo. Portará no externo, Serra. Longo final da 17, interceptando agora, visual com a Bianca na final da 18, o Vitor Jonathan. Ok, aborda a terceira milha fora, o Vitor Jonathan. Deu, 3 milhas fora. Chaname 315 na sala 54, libera a direita, sala 121, décima 9. 219, Chaname 13. Meia 320, reporta na DA. Portaria, 6320. Zero, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 0619. Livre pouso na 0, 6320. Fazendo viagem, eu posso parar, 6320. Sete, só para informação, temos um mesmo sequenciamento de duas aeronaves e aguardar para o cruzamento da 1028, ok? Greg, terra. Positivo, 360 pela esquerda, tá na final de 3 milhas da 17 aqui. Ok, prossiga, prossiga para aproximação, Vitor Charlie, Vitor Charlie Hotel. Desconsidere a última autorização, prossiga para final 17. Positivo, nossa escuta, tá na final 17, marcha travada, tchau, tchau. Essa papai Sierra, o cancelado ao 55, cubra presente à esquerda, base pela direita da 17. Alongue a base, alongue a perna do vento, aguardando para girar a base. Guardará para girar para a base, é que tá para a Sierra. Se não trate na final da 17. Essa papai Sierra, então, trato curta final 17, ok? Repassa visual comigo. Já está visual, senhora. Fazendo a devida separação. Final 17, autorizaria o toque remetido no Vitor Jornadão? Afirmativa, sujeito ao trânsito, Vitor Charlie Hotel. Positivo, então vai tocar e arremeter na 17, Charlie Hotel. Gente que será de acordo com o trânsito. Canamia 320, no solo 5000, direito no 219. 219. Ainda na Zandaró autorizado, cruzamento do campo, mantendo a minha escuta e agora a transferência para o controle. Autorizado o cruzamento, aguardando a transferência ainda na Zandaró. Taxi Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Alfa, Juliette, 6320. 0964. Controle, 0964. Siga. Pode efetuar a correção de deriva, essa prota nos deixando à esquerda do marcador externo, vai curvar mais 5 graus à direita, ok? Afirmo, direita 1 no 25, gol no 964. Obrigado. 09, Zé Capacete. Aham. Uhum. Apesar do hotel, propõe arremeter o 57, na presente curva à direita e aguarde para o teste. Positivo, vai curvar à direita agora aguardando, Vitor Charanel. Gol 2008, complete final de Santa Torre, 1845. 1-9-8 Índia no Ribeirão. Você teria a posição do 6620? 6206. Pode abrir aqui a vila, o pátio aqui? Afirmativo, ingresso aqui no pátio 3 pro gate 06, pro 6320. 306, graças. Está com curvas pela esquerda, aguardando para prosseguir para a final na 7. Aí, Matheus, será com curva à esquerda na bola de chapão, 20 da tela. Copa Sierra, no solo 58, copo no cliente Lesa Pátio. Autorizado back direction, está ali. Batalha do 2230, autorizado decolagem, 190, 170 graus, 089. 330, autonomia, alternando Ribeirão Preto. Botão 3283, se a gente vai aguardar para início de táxi. Guarda, 3283. 5626, boa tarde, está no identificação. Eu não interfira com a aproximação da 10. Ok, já cobri a esquerda aqui agora, fica em espera. Ok, sobre, eu estou sobre o mar aqui agora. No próximo Itapuã, o Tchau, Tchau. Torre Salvador, boa tarde. O gol 2008. 2008, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Como o tráfego à sua direita, não interfere com a aproximação, realizando a 1 no meu pé, realizando espera, sobre o farol. Sente o gol 2008. Está livre pouso? Cheque o trem, livre pouso, no 0, ventou 200 graus, 0620. Baixou e checou, livre pouso, 2008. É que eu passei a acessar a frequência livre. está estabilizado. Gol 964, completo sinal, chame torre, 1895. 1895 também. Torre Salvador, gol 964, está no ILS. 964, chame torre, chame torre, agora nós precisamos do gol. Guardado. Na 63, no 5, gentileza da passageira na avidação que está prosseguindo por espera. Para você, proceder. Proceder a passagem, taxi lento. Voltando 3283, está autorizado para seguir o táxi até um ponto de espera. Quando lá, estou vindo no 8395, ajuste no 0 no 3. Pode ser, 2295, 0 no 3. Direito da 97, aguardando para prosseguir com o toque arremetido da 97. Tem tráfego passando o marcador externo agora. Tá vira, é só que, ponto final, alguém vai aguardar. Ok, eu acho que ele faz 3 gravados. Zona 5, autorizado, gate 02. Rosa 64, cheque o trem, livre pouso, pistão na 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso, 190, já estava sendo travado, gol 1964. Boa tarde, gol 2008, livrou na 5. Gol 2008, boa tarde, táxi Alfa, repórter Anja Juliette. Alfa, Anja Juliette, gol 2008. Vai te dar o 5 após o tráfego na curta, sinal 1 a 0, alinha e mantém. Está 10. Taxi 1-3-9-7-1, 5-3 agora, 4-3-5, Florianópolis. 1-3-9-7, autorizado o táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-3, padrão, bom voo. 1-3, parte Índia, com 1-8-9-5, essa resposta, 7-8-4-10. Seletar o livre pouso na 7, lançando 7 graus, 0 graus. Passa na sala 04, direita, no 209. 209, mais na guerra, na parte. Pode prosseguir. Pode ser a nave da companhia passar o gol 2008, ingresso Juliette pro 04. Pra direto, vitória da conquista. Aguarde coordenação, parceiro 2230. Por gentileza, aguardando coordenação para a vitória da conquista. Obrigado. O 447, o som. Solo 05, direita, você está na frequência. está com a companhia. Ok, vai manter, obrigado. 390, autorizado Petrolina no nível 200, na cola da pista 10 com curva à esquerda na subida Momo, após direto Petrolina, 5423, é o código 120, decimal 8, controle. Lima, Lima Alfa. Correto, para estar pronto para estacionar. Prossigo, Lima, Lima Alfa. Cemo, mantenha chegada a Mari, desça para 4 mil pés, correção, 3 mil pés, adiciona 0 no 3, informa que é o número 2 na aproximação. Na 3805, boa tarde, contato radar, vou para o nível 340, vou ir direto para o líder. Fica na 340, vou direto para o líder, na 3805. Manda da Alfa, voo 964. Voo 964, ingresso Juliette para o gate 08. Gate 08, voo 964. Voo 1164, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 050. 3223. Autorizado, voo 1164. Controle de Salvador, boa tarde, está 3223. 3223, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, sai da água. Presidente, direto 360, passou de voar na proa de Alepa. Realmente mantenha a saída da 3223. Mantém, aguarde a proa de Alepa. 35626, desça para 2 mil pés, aí deixamos 0 no 3, autorizado para a INS, suporte estabilizado. Poderia continuar, prosseguir? Desça para 2 mil pés, autorizado para a INS, suporte estabilizado. Lima Alfa, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite ao localizador. Plano 397, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 1, 80 graus, 109. Repeat 5626, Voiduna, reporte estabilizado. Voiduna, 5626. autorizado, Elefa, PAN 3283. Elefa na proa, 3283. A 32230, repite isso, ele soube uma tenha saída, está no mesmo agora na frequência 1260 e alterne 1288. 28, obrigado, boa. 1397. Voo no 397, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, Leda, 397. Lima Lima Alfa para o curso do localizador, direita 040, mesa para 2000 pés, autorizado na ELS, suporte estabilizado. Ele está totalmente cansado da iniciada colagem. Fora do solo, vento 1, 90 graus, 90 mais. Guardião 05. PAN 3805, chame centro do Recife, 1251 e alterne 13395. 351, 3305, PAN 3805. Salvador, fora do solo, para o guardião, pelo tempo. Ok, confirma por gentileza o piloto em comando? Capitão Erlon. Ok, ao atingir o farol, transfere controle, 119, decimal 8. 119, 8, atingiu o farol, guardião, 05. Prossiga. Autorizado, 2000 pés, 10-013, livre de restrições. Foi direto do na reparto estabilizado, gol no 164. Obrigado, 1013. 5626. 5626, complete final, chame torre, 1895. 1895 vai chamar, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste na 013, reporte visual com local de pouso. 10013, vai reportar com regresso, Guardião 05. Correção, TAM 3283, SAM Centro Recife, 1260 e alterne 1288. Recife 1260, alterne 1282, 3283, obrigado. Esse Lima Lima Alfa, complete final, chame torre, 1895. Autoriza a moto para o Vona 397. Aguarde coordenação, Vona 397. Lima Alfa, continue a aproximação, aguardando a autorização para o pouso. Número 2, ajuste 1013. E o WhatsApp 7 para si? gente, vou checar aqui no sistema se já foi enviado a DNA, ok? Menos aula de uma site direito no 219 Olivera. Passou externo, sem parte travada, posições iguais para o cancelamento, velocidade de uma parte. Ok, Lima Lima Alfa, cancelado da presente é o Juno 18. Autorizado para presente por vai esquerda, base pela direita da 17. Lima, Lima Alfa. Chame na curta da 17. Lima Alfa. Faz o pouso para segue para qual parte? Na 63, Juno 5, prossiga. Na 63, Juno 5, autorizado Guarulhos, no nível 360, via Pedro Zulu 10 até Bridge, após o Pedro Zulu no 6, até Brava até o Zulu, conforme a rota. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, na subida da El, Leda, após uma posição Motiva, para interceptar a aerovia. 5431 é o código, 119, destino 8, controle. Até quando está pronto para estacionar? Tem um 447, eu só não voltou. Nossa, de estado livre pouso, 17, menos 1, 80 graus, 099. Lima Alfa. A 141 no meia, boa tarde. Foi direto TAP, deixa para o nível 060. Localizador, gol 1964. Gol 1964, complexo final de Sammy Torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Lima Alfa no solo 21, na direita, aéreo 7, para a frequência livre. Batango, Vitor Kilo Delta, boa tarde. Autorizado direto ITAP, reporte de Delta e descida. Salvador, gol 1964, passando Simbra, trem baixado para o lado. Quase continua a aproximação, aguardando o feliz. Aguardando a atualização, gol 1964. Autorizado pista 10, Antuna 70 graus 089. Autorizado Pouso 10 gol 1164. Trip 5447, livre táxi, faixa principal Índia, ponto de espera, Torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-3, bom voo. Pelo Delta, desça para o nível 050. Já na Beral, paciente, reporte rotatório visual com campo. Quatro, não somos 24, libera a direita, solo 21, decimal 9. 219, estou. 4, 7, ele mantém, está bem. Salvador, gol 1164. Gol 1164, Alfa Juliette, pro gate 11, atenção, follow me. Alfa Juliette para o gate 11. Tem que dar um follow, mas gol 1164. 447 autorizado, linda coluna 021190 grão 091. 5447, Alge 26, controle 199, decimal 8. 198, 5447, boa tarde. Salvador, boa tarde, trip 5447, decolar na sua escuta, sai da Momo. Trip 5447, boa tarde, contato radar, passado nível 200, sai da Momo sem restrição. 200, sai da Momo sem restrição, 5447. Azul 4116, desça para 2000 pés, azul 0013, autorizado na LS, a porta estabilizada. Paulo Salvador, boa tarde, Oceané 6142, por receber autorização Recife. Oceané 6142, boa tarde, autorizado Recife, no nível 350, via pelo ISC 58, decola da pista 10 com curva à esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5440, controle 119, decimal 8. Recife, nível 350, via pelo ISC 58, decola da pista 10 com curva à esquerda, perfil Puca, Aracaju. 5440, responde 198, controle. Puxa, né? 6142, correto, já tá pronto, puxa seu nome. Tchau, tchau, boa tarde, prossiga. Tente manter as condições visuais, azul chama 013. Zona Vender Alfa, de Santa Torre, 118, Mato. Tente, Zona Vender Alfa, prossiga sinal na 7, após a terceira milha fora. Ajuste 1013, usando para cheque 170 graus, 10 metros. No 013, chamará 3 milhas fora, 17 para você, Índia Nova Vender Alfa. Localizador 6320 visual. Estacionar 6326, complete sinal, informa o helicóptero próximo ao cerco, mantendo 510 na terceira na aproximação. Chame torre 1895. 1895. Estacionar 6320. Estacionar 6320, estabilizado sinal da 10. 6326 da Oceané, continue a aproximação, informe no externo com cheque de trem, ajuste 1013. Vamos lá, Oceané, 6326. através do parque privado. Bem, Sam Torre, 118, na guardião 05. Vitor Kilo Delta, desce para 2000 pés, às 2,0 na 3, autorizado na ANS, a parte estabilizada. Só estando bastante o funcionamento. Na 6326, toma o tráfego à direita, 510, 950, não interfere com a aproximação. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 099. 89 Bravo, Fata Visual com tráfego nacional 190, tem condição de executar um 360 para a direita e regressar na 97? Afirmativo, 89 Bravo, chama 9 sinal 97. Reposta do regresso, 89 Bravo. Do Guardião 05, sobre Itapuã. Gente, Guardião 05, Fata Visual com tráfego final 190. Afirma. Ok, efetue cruzamento à retaguarda do mesmo e aguarde se distante é possível com pouso na 197. Cruzará a retaguarda. Frequência. Vento 180 graus, 099, aperta no solo controlado, guardião 05. Reportar no solo controlado, parte do Graia, guardião 05. Azul 4196, complete, sinal, chame torre, 1895. 1895, azul 4196. Azul, 22 graus. Salvador, azul 4196, 6 milhas de LS e 190. Gente, azul 4196, continua a aproximação, aguardando instruções para o povo. Continuando. Vila Membral, Felipe Pouso, pistão 97, vento 180 graus e 109. Autorizado o pouso no 7, ainda no Vibral. Puxa 6326, no solo 34, de direita, 1219, Vibral. 219, 3, 2, 1.